Pai amado, nós te adoramos porque te amamos. E queremos declarar a ti o nosso amor, de todo o nosso coração, Senhor. Eu te amo.